viver não é viver na finalidade de se dar bem, em vez de agir na humildade de reconhecer no seu próximo um ser humano. Só que o buraco é mais fundo e eu tô só começando. No espelho quem você vê, se é que vê alguém ou um bicho que só instinto de sobrevivência tem. Quer agora, não depois, algo muito importante, iPhone ou TV, tamanho gigante na estante. Consumismo voraz, comunismo equivocado, quem consome parecido é igual perante o mercado. Quando se fala em valores, cifras aparecem, tô falando de amor, e os tapados nem percebem na corrida maluca com Penélope charmosa que vê a faveladinha e dessa diferença goza. Se alguém dorme no chão, não causa indignação pra quem vive dopado com a droga da programação. Verdade foi relativizada em nosso tempo. Tem quem duvide de Deus e acredite no dinheiro, pois grana não é problema, é solução. Deus é amor, que é inútil num mundo dominado pelo terror. Injeção letal, alta dose de burrice, tapando seus olhos para essa existência triste. Muito entretenimento com opiniões formadas te impedindo de tirar conclusões apropriadas e talvez conhecer outras possibilidades e plantar no coração a semente da divindade sem negar seus anseios. Foda-se o que os outros diz, não é porque tu sofre agora que não dá pra ser feliz. A vida é hoje, ontem passou, o amanhã não chega. Não ponha seus sonhos numa geladeira, com um passo de cada vez a vida se desenrola. Sem ter pressa nem medo, dá pra mudar a história. Indignado.